Não sei como os caras não colocaram, fizeram um filme do Homem-Aranha com um mistério ainda, cara. Cara, Imagina. falando em Homem-Aranha, peraí, deixa eu falar um tempão que eu tô falando isso, amor. Cara, que bosta de filme, hein, cara. Pô, o cara fica revoltadinho porque ele não tem 2 centavos pra comprar um leitinho, cara. Leite, né, cara? Não, mas Do que ô, peraí, do que Sorg, vocês estão falando? mas isso aí Do nem Homem-Aranha Vida é o Adulta? pior, cara. Sério, isso aí, ele não ter dinheiro pra comprar leite não foi que menos me incomodou nesse filme, cara. Não, cara, me explica isso. Que papo é esse aí do leite? Eu não tenho coragem de ver esse filme ainda. Ai, alguém conta pra ele como o tio Ben morre, por favor. Ele fica putinho, ele discute com o tio Ben, que aliás é a única coisa que presta no filme é o Martin Sheen, como tio Ben, que Não, foi muito. não, não Emma escuta da Emma Stone. Stone. Ah, não gostei, cara. Não. Tá, vai. Aí ele discute com o tio Ben, porque ele esqueceu de. O tio Ben fica puto porque ele esqueceu a tia May no metrô. De buscar a tia May no metrô, e o tio Ben fica puto. Aí ele vai, discute, aí ele fica putinho e sai de casa. Aí ele vai comprar o quê? Leitinho. Ele vai nem tomar uma cerveja. Ele vai Ah, comprar. Só que vida um aí ele leite não bom. tem 2 centavos, cara. O leite eu acho que é 2,57. Ele tem 2,55. Aí o cara fica, né, mimimi, 2 centavos, isso aqui, lá. Aí nisso que ele tá saindo lá da loja de conveniência, chega um assaltante, que é um assalto muito idiota também, cara, a É cena do assalto é ridículo, né, muito cara? ridícula. E aí ele sai correndo, e aí por acaso o tio Ben tava procurando o Peter, Na e mesma aí o hora que o assaltante tava, é. convenientemente. E o tio Ben dá uma de imbecil ali, né? Porque é claramente fala, Não, cara, não tem um cara reage. armado. É, aí Ele o vai pra super, cima aí do o tio cara. Ben, aí o assaltante tropeça, deixa a arma Porra. cair na frente do tio Ben. Aí o tio Ben, em vez dele, tipo, afastar, não pega sua arma e vai embora, o que que ele faz? Ele vai pra cima da arma, pegar a arma do assaltante. Aí o assaltante mata ele, dá um tiro, mata e foge. E é isso, cara. Puta merda. Peraí, um senhor de meia idade quer sair no braço com um assaltante? É isso? Eletricista. Um eletricista de 79 anos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. No programa de hoje, nós temos um assunto muito bacana sobre o Homem-Aranha. Mas antes de falar sobre o tema, vocês podem ver que o Léo não tá aqui, ou seja, menos gritaria. Sorte é de vocês. Hoje, nós temos aqui na mesa o Sr. Mou. É. Sr. Winter Sorg. Temos também o Sr. Eunuco. Gripado, na merda, fudido. Temos o Super. Ó vida, ó azar. E eu sou o Joker, o palhaço. No programa de hoje a gente vai discutir o Não, seguinte. então dá Dart, não joga o palhaço. Nadal tá apresentando igual cara de futebol, assim. Aí você vai vendo, amigo. Haja coração, vamos começar agora. Vai começar a partida? Tá, calma. Barcelona. Tá, cala a boca. E no programa de hoje nós vamos discutir o seguinte: o Homem-Aranha tem que crescer? O Peter Parker tem que crescer? Seria chato? Seria chato? Seria bacana? Seria não? Caralho, Interrogação! tô no programa do Milton Neves agora. Nossa, pra você ver, minha imitação foi tão boa que ele achou que foi o Milton Neves. Cara, vamos falar de coisa boa agora, vamos? Tem que ser antes de começar, porque ele não deixa ninguém falar, né? Vamos falar agora que a TechPix agora tem um tablet. Tablet. Puta, sério? Que horror, cara. Não comprem, por experiência própria, não comprem nada do TechPix. Chega, vai, vamos começar essa merda. Como eu disse anteriormente, nós vamos falar hoje sobre se a gente acha que o Peter Parker deve evoluir. A gente tava conversando antes de começar o podcast se seria bacana, se seria chato que o Peter Parker virasse adulto, né? Eu vou começar então o Eunuco, que foi quem levantou essa bola, muito embora ele não tenha pinto. Muito foi obrigado isso. Por ressaltar as minhas deficiências anatômicas. Não foi. Bom, isso. A questão toda é que ele estava conversando sobre o Afro Aranha. Estávamos falando sobre Miles Morales e chegamos a uma possível explicação para o personagem ser bom. Que ele ficou bom porque é um personagem que tem temáticas bem humanas, bem escrito pelo Bendis. E acima de tudo porque ele ocupou o lugar do Peter Parker, porque o Peter Parker ultimamente morreu. Então a gente chegou à seguinte dúvida. Será que o Homem-Aranha consegue evoluir como personagem? Será que ele consegue sair dessa adolescência eterna que os roteiristas sempre querem colocar ele? E, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que esse personagem foi feito para ser jovem. Eu, pelo menos, acho que ele, adulto, ninguém ainda conseguiu dar a ele o toque de Midas. Só o Slot que faz o seu toque de merda. Tá, mas aí é o seguinte. O Peter, você tá falando que o Peter Parker, ele nasceu pra ser jovem, né? Pra ser um Homem-Aranha jovem, né? É, pô, cara, tem histórias do Peter Parker professor de ciência na escola, na faculdade. Pô, são histórias legais pra caramba, cara. É, Strazinski, você acha que, né? Sim, então. Mas você acha que... Mesmo Strazinski escreveu o outro, né? É, mas enfim, vai. É, você não acha que isso dá um ar mais experiente pro Homem-Aranha? Olha, eu acho que ele sendo um herói experiente não faz dele um herói adulto. O fato dele ter enfrentado vários e vários inimigos não dá a ele maturidade. O que daria a ele maturidade são todas as coisas que aconteceriam com Peter Parker. Por exemplo, a morte da Gwen Stacy, até a morte da Tia May, se isso viesse a acontecer. O que aconteceu, na minha opinião, é que muitos roteiristas resolveram fazer a mesma coisa que fazem com Batman. Tipo, não existe Bruce Wayne. O Batman é Bruce Wayne. Só que com Peter isso não existe. Peter Parker e o Homem-Aranha são entidades completamente diferentes. Então, no momento em que você impede o crescimento do Peter Parker pra deixar ele ser só o Homem-Aranha, você mata os dois personagens. Eu acho, por exemplo, que pacto ao cacete. Deveria ter acontecido um divórcio. Não posso ficar com você porque meus inimigos querem te matar. Não posso ficar com você porque você é uma mega modelo gostosa pra caralho, eu sou um merda. Qualquer explicação ridícula, mas tinha que ter um divórcio. Não esse negócio de vou fazer um pacto com o Demo e esquecer que nós estamos casados. Mas peraí, eu não... É a saída mais fácil, né, cara? Eu sei, mas a saída mais fácil. Tinha que ter um divórcio, cara? As histórias que o Straczynski escreveu da Mary Jane e do Peter Parker, cara, eram muito bacanas. Não. Mas aí é tudo por causa, cara, que o Joe Quesada é putinha do Peter de várzea, nunca foi segredo nenhum, entendeu? Que ele é putinha, que nem o Geoff Jones é putinha da Era de Prata, o Quesada é putinha do Peter de várzea. O Peter é solteiro, é fudido, sem dinheiro. E como o Super falou, o personagem funciona sim, adulto, ao contrário do que o Nuco falou, acho que o senhor está falando merda, tá? O personagem adulto funciona assim e provou isso durante, sei lá, uma década, entendeu? Se não mais até. A gente tinha um Peter adulto, um Peter que ainda assim guardava resquícios da raiz dele, né? Porque seguido ele se dava mal, seja com dinheiro, enfim. E eu acho que o Peter, inclusive, essa era uma das... Foi um dos... Caralho. O Léo não morre, o Mo morre. Desculpa. O câncer do cu está subindo. Inclusive, como eu estava falando, esse era um dos diferenciais do personagem. O Peter foi um dos poucos personagens dos quadrinhos que mostrava uma evolução, entendeu? Ele começou na escola, foi pra faculdade, começou a namorar, casou, né? Virou professor, então tava tendo uma evolução no personagem e tava funcionando sim. Lógico, temos um ou outro percalço, como o outro, né, que o Eunuco citou, e enfim, uma série de outras coisas esquecíveis na cronologia do Aranha, mas cara, eu acho que é um personagem que funciona muito, assim, entendeu? Um personagem evoluído, adulto, que funciona. Ô Mo, mas só uma é o seguinte, pergunta, ó, uma perguntinha, rapidinho. Faça. É uma perguntinha. Ele foi pra faculdade, o filho da puta se formou, por acaso? Deve ter se formado, né? Sim, por isso que ele começou a dar aula, né? Se formou em caralho. Ciências, química, física. Isso, ciências, química, física, ciências em geral. Não precisaria ter uma história dele se formando também, né? Mas, ô, Mo, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, cara. Você falou que o Homem-Aranha adulto, Peter Parker adulto, funcionou durante quase uma década. Mas se não, é se o... não mais. Se não mais, né? Mas o Homem-Aranha adulto é o homem... Desculpa, o Peter Parker adulto é o mais legal? Ah, aí eu não... Aí é subjetivo, aí cara. Aí é subjetivo porque, assim... Depende do roteirista, não, é né? Pergunta para o Mo, entendeu? É por isso... Tá não, não que eu quero excluir os outros, eu quero saber a opinião dele, se ele acha que ele é, que é o mais legal por ter funcionado durante mais, quase mais de uma década. Depende muito da fase, Dadá. Porque assim, eu parto do princípio de que o personagem tem que evoluir, tá entendendo? E o Peter vinha fazendo isso ao longo dos anos. E, pra mim, eu gosto do Homem-Aranha, entendeu? Independente da fase dele. Eu gosto do Peter Parker, independente da fase dele. Então... Assim, inclusive da Superior? O que, que é Superior? Ai, ai. que é isso? Inclusive da saga do clone? Continua. E a saga do clone não parece ser tão ruim hoje em dia, mas enfim. Cara, tem que ser muito merda pra conseguir fazer a saga do clone opa, parecer opa. Boa, né? Então, tô respondendo dizendo. A pergunta do Dadá, cara, o meu Aranha preferido é o Aranha atual. Não, não, vocês entenderam, eu acho, não quis dizer o Supério. Até, era tipo assim, era sempre o Aranha da vez, entendeu? Porque eu gosto de um personagem, de histórias que o personagem evoluiu, e o Aranha vinha fazendo isso, cara. Então, eu acho que todas as fases dele eram legais, a fase de várzea lá, como ele tava mal de dinheiro... A fase dele pegando a Gwen, depois com a Mary Jane, aí depois se casando, sabe? Então acho que cada fase foi a melhor fase do Aranha, por assim dizer. O Sorg. Oi. Perguntar pro Sorg quem ainda não falou. O Mo falou aí que isso que depende, né? Isso é muito relativo, qual foi a melhor fase do Homem-Aranha. Você acha que ele precisava dessa evolução, porque assim, isso não é muito comum a gente ver em outros personagens, né? A gente, sei lá, quem mais teve uma evolução? Tem o Homem-Aranha que a gente praticamente viu crescer, né? Que passou por essa fase da escola, faculdade, casamento e pacto, né? O que é muito normal na vida de todo mundo, alguém faz um pacto uma hora. Antes do Sorg, só te interrompendo, antes mesmo de tu começar, Sorg, qual outro personagem que deu certo? Posso falar um que deu muito certo evoluindo? Foi o Dick Grayson, cara. A gente percebeu uma evolução de personagem ao longo dos anos. E Dick Grayson, eu particularmente acho um ótimo personagem, entendeu? Somos dois. E digo outro, o Wally West, cara. Wally West, cara. Até hoje o pessoal reclama que quer o Wally West de volta, cara. Faz mais de um ano que ele sumiu. O equivalente do Peter Parker, pelo menos que os roteiristas fazem, na DC, é o Ricardito. Porque parece que os roteiristas têm um prazer sádico de fuder esse personagem. Vamos deixar ele drogado, vamos matar a filha, vamos fazer ele broxar, vamos fazer ele bater em bandido com um gato morto. Essa história do gato morto, que a Panini teve a coragem não, de lançar aqui. Queira ou não, vamos arrancar o braço dele. Mesmo sacaneando o Ricardito, isso é uma evolução, né? Mas a minha pergunta foi para o Sorg. Cara, eu acho sim que eu tô com o Mo nessa, eu acho que o personagem tem que evoluir sim. Falando, a galera começou a falar de outros, assim, eu acho o Wally West um Flash muito melhor do que o Barry Allen. Muito melhor. Muito melhor desenvolvido. Dentro da Marvel, até, eu sempre bato nessa mesma tecla, cara, mas Wolverine dos anos 80, assim, até começo de 90, era um personagem muito foda, cara. Um puta de um personagem. Quando ele não era overpowerizado, sabe? O cara que era um imbecil selvagem, cara, que foi pro Japão e treinou e foi aprendendo a controlar essa fúria, essa raiva que ele sente que ele não controlava antes. Ele era um maníaco escroto, né, Sorg? Antes de virar um cara de 2 metros de altura, bonitão. Ele era um baixinho, um beberrão, que pulava de bar em bar, assim, tentando ficar bêbado e arrumando briga, cara. Era só Sorg, isso, o personagem. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, porque antigamente, eu pelo menos interpreto assim, essa fúria que ele tinha era subentendido que ia fazer uma parte dos poderes dele, cara. Que ele era um animal. Então, ele tinha essa raiva como instinto. Agora eles colocaram essa raiva mais como se fosse personalidade. Tipo, ah, uma época da minha vida eu era raivoso, agora eu sou o cara mais relax. Eu não acho isso. Eu acho que é tipo um animal que tem que ser domado. Ele sempre deveria estar tentando se controlar. E não, hoje em dia meio que mataram isso. Não, pra mim ele sempre foi um sádico, cara. Ele foi. Não um sádico, mas ele sempre foi um cara que gostava de porrada. E tipo assim, olha só, o Ciclope tentando colocar ordem na casa. É, o Ciclope tentando colocar ordem, vamos ali, você vai pela direita, não sei o que lá. Wolverine de peito aberto, porque assim, eu tenho o fator de cura, eu tenho o Guardião Adamante, que se for da estratégia, cara. Eu vou bater de frente, não tô nem azul. Sabe? Então, mas aí é o seguinte, ó. O Sorg, mas é o seguinte. Não, rapidão, só para terminar. Prossiga, prossiga. Só pra terminar a parte da evolução do personagem. Então, assim, o Wolverine foi pro Japão, ele treinou com samurais, ele treinou com mestres budistas e o caramba, se casou, se tornou pai de família, se tornou um esposo, sabe? Um cara responsável, que morava com uma casa, com uma mulher e tal. E, cara, isso era muito legal. O Peter Parker é a mesma coisa, cara. O cara que saiu do nada, no subúrbio, desgraçado, que morava com uma tia que vivia sem dinheiro, sem pai, sem mãe, estudou, foi, formou, virou professor. O cara se casou com... O cara que era um Zé Ninguém, se casou com uma top model, casou com uma mulher linda, sabe? E eu acho isso muito legal, cara. E eu concordo com o Mon nessa. Eu acho que os personagens em geral, não só Homem-Aranha, eles têm que evoluir. Senão você vai ficar inventando saga após saga idiota pra voltar o personagem ao status quo dele de 60 anos atrás. Não, sim, cara, totalmente. O Batman tá nessa. Não, minha esposa tá me olhando feio porque eu falei não sim. Mas, cara, você tem que evoluir, senão você fica em crise atrás de crise, e Marvel Now, e Age of Ultron, e num ciclo sem fim, cara. Então, assim, tem que evoluir, cara. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso, como leitor e como fã de quadrinho, eu acho acompanhar isso no personagem muito bacana. Coisa que hoje não tem mais. Porque uma coisa só, a gente tá falando como fã, mas tem a questão de mercado. Pro mercado, os personagens têm que estar têm que ser de fácil acesso a novos leitores. Aí a gente, por exemplo, imagine a situação, você tem assim um leitor novo que viu o filme do Batman e foi ler os quadrinhos e descobre que o Batman tá morto. Quem agora o Batman é o Asa Noturna e bababá. Pra isso, Super, você tem 10 títulos do Batman, você pode ter um título do Batman voltado pra esse público. Você pode ter um que seja a espinha dorsal do personagem, que seja aquele que vai evoluindo com os tempos, e você pode ter os outros títulos voltados para um Batman mais novo, o Batman recém saído lá dos montes, não sei de onde, voltando, a Batman no 1, sabe? Ih, rapaz, esse é o problema, porque o que ia ter de nerd reclamando de cronologia, cara? Isso ia dar um nó na cronologia mesmo, mas assim, cara, tá, tem jeito, sim. Você tem, no último podcast, você estava falando do monte de título que tem nos Vingadores, sabe? Então, você tem um prato cheio para um monte de público diferente. Você tem um produto pro cara que quer ler o quadrinho assim que ele saiu do cinema assistindo Homem de Ferro, e você tem um produto pro cara que tá lendo isso faz 10 anos. Então acho que dá pra conciliar até o universos paralelos, o Ultimate da Marvel e os 52 universos da DC, tem como, cara. Então, mas é o seguinte, ó, esses já começaram a entrar outra... Onde é que é essa barulheira, porra? Eu tô na cozinha. Porra, cara. Pera aí, eu vou colocar no mudo, vai, segue aí. Então, é o seguinte, vocês entraram num critério de evolução muito diferente do que a gente tava falando do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é aquela criança que você viu crescer, né? Você viu se formar, você viu casar, enfim. Assim como vocês tinham falado sobre o Tim Drake, né? A gente viu ele virar Robin. Não, a gente tinha falado. Dick Grayson, caralho. Dick Grayson, desculpa, eu confundi os dois. É que o Tim Drake é o Robin que eu mais acho legal. Então é o seguinte, a gente começou a falar do Dick Grayson. A gente também viu quando ele era Robin ainda, A gente acompanhou muito disso, até depois ele, sei lá, virar Asa Noturna e depois virar Batman, né? E assim como com todos os outros Robins, né? A gente teve o Jason Todd, que a gente não acompanhou tanto, porque ele morreu e voltou como Capuz Vermelho, né? Que merda, hein? Que merda, né? E então assim, cara, a gente viu ele até pintar o cabelo, cara, olha que só, né? Então assim, essa evolução que a gente vê no Peter Parker ou nos outros Robins, a gente não viu isso com Wolverine, por exemplo, tá? Wolverine, a gente viu a evolução dele, mas de uma visão mais comportamental, né? A gente não viu a evolução dele como personagem, como ser humano, né? A gente viu isso porque os roteiristas resolveram escrever dessa forma. E o Homem-Aranha não. De certa forma, foi os roteiristas que foram fazendo isso, claro. Mas sempre acompanhando uma linha temporal, né? Eu não vejo isso em outros personagens, cara. A não ser esses personagens mais novos, assim, que começaram moleque e depois foram crescendo, né? E a gente tem muito pouco isso, né? Cara, é um problema, porque não existe. O personagem, basicamente, não é o Homem-Aranha. O personagem das histórias é o Peter Parker. Boa parte das histórias dele são focadas no Peter Parker tentando ser super-herói enquanto vai se fudendo na vida real dele. Esse que é o problema. O problema vem que decorre disso é que uma hora o filho da puta tem que crescer, cara. Sabe qual é o problema, Super? Outra questão. É que você condiciona todo o ambiente pro personagem. Então o que acontece? Você tem o Peter Parker tentando viver a vida dele como Homem-Aranha. Uhum. E você tem uma série de personagens secundários em volta dele, como por exemplo a Tia May, o JJ, Jameson. JJ Jameson, pô. Todos os outros personagens secundários. Ao invés desses personagens secundários viverem a vida deles e crescerem e de certa forma até tomar rumos diferentes, todos eles se condicionam ao Homem-Aranha. Como por exemplo o Jameson. Sei lá, eu acho que o Jameson, como inimigo público número um do Homem-Aranha, se tornou muito caricato. Tanto que agora o Slott conseguiu dar a ele até essa vertente de ser prefeito barra comissário Gordon. Por quê? Porque é um personagem que é condicionado a sempre ser um satélite circulando em volta do Homem-Aranha. Tipo, se o JJ Jameson fosse um Perry White da vida, eu sou dono de um jornal e foda-se o Super-Homem. Tá, o Super-Homem vende, mas eu trato de outras coisas. Ele ia ser um personagem bem mais interessante. Mas só que não, os roteiristas pegam esse estereótipo dos anos 60, do Stan Lee, do Jack Kirby, e tentam construir as histórias como se ainda estivessem nos anos 60. E é isso que eu falo, que o personagem não amadureceu. Ele pode ter virado homem, ele pode ter saído de casa, ele pode ter casado com uma mega gostosa, mas os roteiristas olham pra ele como se ele ainda fosse um adolescente. Mas não é isso que os leitores querem? Pera aí, super rapidão. Esse negócio que você falou dos personagens coadjuvantes, dos satélites que vivem em volta do principal, é interessante mesmo, porque se eles fossem mais bem desenvolvidos, vivendo suas vidas próprias, em vez de ficar sempre em torno do personagem principal, não que eles tenham que ter revistas próprias, mas assim, se eles fossem melhor desenvolvidos, talvez o personagem principal também engatasse numa evolução melhor e não ficar naquele status quo de sempre. Por exemplo, Tia May. Eu tenho uma teoria. Eu acho que a Tia May não morre porque a Tia May, na verdade, é o Mephisto. Isso explicaria perfeitamente o pacto. Porra, cara, a Tia May é foda, né? A Tia May, ela já enterrou, acho que, três maridos, né? Ela já se enterrou, teve aquela porra daquela atriz que morreu. O único marido que ela não conseguiu enterrar foi o Dr. Octopus, né? Cara, para e pensa, a Tia May é o Mephisto. A Tia May é o único personagem da Marvel que não é super-herói, que morreu e voltou. É o Mephisto. Não, ela não é o Mephisto, ela é o Vigia, cara. Não, cara, ela é a Uni da Caverna do Dragão, você lembra? Você lembra daquela teoria que diz que a Uni tá ali só pra fuder eles, pra não deixar eles irem embora? É o diabo, literalmente. Não, a Tia May é a Uni, cara. Então, vamos voltar ao Peter Parker, vai. A gente falou aí da que a gente acompanhou a evolução do cara e tal, mas a gente leu há muito tempo atrás que ele se casou e teve uma filha, né? Mas nunca mais se ouviu falar nela. Essa é uma parte teoricamente importante da vida de um personagem ou de alguém, ou não. Não foi apagado com o pacto do Mephisto? Aí é que tá, cara. Isso aí meio que... Foi descontinuado, né, cara? Mas a Marvel é expert em fazer isso. A Marvel é expert em não ter uma cronologia, deixar as coisas subentendidas e um dia, do nada, aparece e ninguém contesta se aquilo aconteceu ou não. Não, mas peraí. Se você contar a cronologia, a partir de que ponto o pacto do Mephisto tá valendo? Olha, o pacto do Mephisto está valendo a partir do casamento do Peter Parker e um pouco depois de Guerra Civil. Então a filha deles não tinha nascido ainda? Não. Tecnicamente não. Mas os chifres que a Gwen Stacy botou nele ainda valem. Isso está valendo, né, cara? E tá. Na cronologia dos outros, né? Não na minha. Na minha também isso não existe. Na minha eu nunca li essa história. Eu realmente nunca li. E nem quero ler. Eu também não, se as pessoas acham que eu falo brincando, eu nunca li essa história. Onde você parou de ler, Mo? Por incrível que pareça, eu parei recentemente, cara. Eu acompanhava a mensal do Aranha até ano passado. Não. Segundo a sua cronologia. Ah, onde é que acabou pra mim? É. Cara, deixa eu ver. Aquela saga do... Ilha da Aranha. Não, eu não li isso, cara. Isso daí eu não cheguei a ler. Isso daí foi o ápice do slot. Né? Não foi o ápice dele. Eu parei de ler no início dessa, cara. Aquele arco New Ways to Die, que o Duende tava voltando e tal, com os Vingadores escuros. Como é que era? Dark Avengers? Não lembro como é que ficou. Os Vingadores escuros, acho que ficou aqui, não lembro. Dark Avengers, é. Aquela fase, o arco, Novas Formas de Morrer, pra mim... Ali, por ali tava legal já, cara. Acho que foi por ali. Eu parei de ler um pouco depois daquilo. Ô, Mo, há muito tempo atrás, cara, eu não comecei a comprar Homem-Aranha muito cedo, cara. Eu comecei bem tarde. Que história era aquela que ele perde um olho? Perde um olho? Não perde um olho. Ele tem uma fase que ele tá careca. Hã? Não era, cara, você tá falando Arif? Daquela Hacking? Que é aquela que se passa num futuro alternativo, que ele tá velhaco, que seria mais ou menos uma espécie de Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha? Cara, eu não sei. É por isso que eu tô perguntando. Porque tem uma história chamada Hacking, que se passa num futuro alternativo, que muita gente criticou, dizendo que era, assim, o futuro mais pessimista possível pro Homem-Aranha. Que a Mary Jane tecnicamente morreu, usando a expressão correta que é explicada na revista. Morreu por causa de câncer no ovário por causa da porra dele. Por causa da porra dele. Porque fica bem nada, aqui no Brasil se chamou potestate. Potestate, exatamente. Nossa. Muito ruim. Sim, mas ele era um pé de depressão ruim, não, chorando, filho. Ah, mas não, a história não é tão ruim, não, cara. Porque morre, acho que tem uma parte que é bem idiota. Acho que é do chegando no fim fica ruim. Cara, mas assim, ele é um cara, que é um velhinho, que a família toda morreu, cara. A mulher dele morreu de câncer por causa dele, sabe? Existem formas de um velhinho amargurado viver. Você pode ser o que os roteiristas do Homem-Aranha fazem, que é transformá-lo num velho de 60 anos, fazendo mimimi de emo, ou você pode ser igualzinho o Clint Eastwood em Gran Torino. Cara, só existe um velho foda, que é o Clint Eastwood, cara. Peter Parker nunca vai ser um velho foda igual o Clint Eastwood. Agora você está falando merda, peraí que agora eu vou dar uma porrada no minha gata. A Arlequina fugiu pra casa do Sorg, é isso? É revezamento de casas? É por isso que o Léo não tá participando, né? Ele tá correndo atrás dela. Opa! Não, ele tá batendo mesmo, né, cara? Não é força de expressão. O Super. É, a gente começou a falar. Eu não lembro mais quem falou que o Jameson é um satélite que fica em volta do Homem-Aranha. Foi isso que foi dito? Eu falei isso. Que essa entonação de voz, cara? É porque eu tô. Sabe quando você tá tentando lembrar de uma coisa? Você tá cagando pro podcast, porque eu fiquei meia hora falando do Wolverine, da evolução dele. Aí quando ele toma a vez. Ah, porque assim, o Wolverine não evoluiu, não sei o que. É que eu tava tentando inserir num contexto. Vamos voltar àquilo que a gente tava discutindo. Vamos voltar que a gente tava discutindo. Agora eu vi porque que o Léo pegou o posto de apresentador dessa merda. Então, não, o que a gente tava discutindo antes da gravação, ou durante a gravação, não sei como é que vai ficar, é sobre o Billy Morales, né? O Homem-Aranha Neguinho. Sendo bem preconceituoso. Next. Que eu defendi a questão de que o Bendis só matou o Peter Parker porque ele chegou naquele ponto que ele teria que evoluir o personagem. Ele teria que sair da casa da Tia May. O Peter Parker é Ultimate, é bom explicar, porque tem gente que realmente não. Leitor, ouvinte que não conhece, né? O Super tá falando do Peter Parker Ultimate, que é um universo paralelo ao universo original, entre aspas, da Marvel, na qual o Peter Parker morreu durante o esqueci durante o que foi o ultimato, né? Tá. Ele morreu em combate, né? Basicamente, um tiro que deveria ser pro Capitão América enfrentou o Duende Verde enlouquecido com aquele balaço nas costas. Ele enfrentou uma galera, assim, tá ligado? Ele enfrentou uma galera, tipo, quase todo mundo foi pra cima dele. Enfim, o Peter Parker, ele depois, nesse universo, no universo Ultimate, eles reconhecem o Homem-Aranha como Peter Parker, ele vira herói e tal, e aí vem esse Homem-Aranha que o Super tava falando, que é o Miles Morales, que é um Homem-Aranha afrodescendente, e Super, você parte dele. Tá bom. Como eu estava falando antes, eu acho que o Bendis matou o Peter Parker, Ultimate, porque ele teria que evoluir o personagem. O Peter Parker teria que sair de casa, teria que ir pra faculdade, teria que deixar aquela velha coroca da Tia May, a bruxa do 71 pra trás. A Ultimate não é coroca, não, hein? Ultimate é MILF, hein? Tá certo. Teria que deixar a bruxa do 71 em casa. Ele teria que começar uma nova. Ele teria que crescer, ele teria que evoluir o personagem. E do ponto que o Peter Parker deixa de ser o adolescente fudido. Cara. Desculpa. Não sei se isso funciona, não sei como funciona, porque eu não acredito nesse negócio de empatia. Ou o personagem é bom ou não é. E é por isso que eu acho que foi porque o Joey Quesada fez o Pacto do Mephisto, porque ele queria que os personagens se identificassem. Os leitores se identificassem com Peter Parker. No momento que ele deixasse de ser o adolescente fudido, ele perderia essa identificação. Eu acho que a ideia deles é essa, mas eu não acredito nisso. Cara, existe algo nos quadrinhos chamado. Eu acho que me confundi todo agora, né? Deixa eu tentar tentar desconfundir. Você não tá confuso, não. É o seguinte. Deu uma de dadá agora, hein? Existe algo nos quadrinhos chamado status quo, que seria basicamente o resumo do personagem. Isso. Então, os roteiristas tentam manter esse status quo o mais fresco possível na mente do leitor para que eles não esqueçam que é o personagem. Por exemplo, Super-Homem. Super-Homem é o último filho de Krypton, o maior herói da Terra, o escoteirão azul, o inimigo do Lex Luthor. Independente do que ele faça, essas coisas sempre vão voltar e vão fazer parte da rotina dele. E o Peter Parker, qual é o status quo do Homem-Aranha? O amigão da vizinhança, o cabeça de teia... O adolescente fudido. Ele pode ser um cara que teve dificuldade de sair da adolescência. Por quê? Porque ele não teve uma vida adolescente normal. Quando ele era adolescente, ele ganhou os poderes, ele perdeu o tio e teve que se virar pra ser um super-herói, pagar as contas e tomar conta da avó. Aí, além de ser super-herói, ele era um rei de família, né, cara? Ele não teve uma vida normal. Ele não teve aquela vida de, eu posso treinar o mundo inteiro. Pelo mundo inteiro como Batman, ou eu posso viajar para conhecer a humanidade como Super-Homem, por exemplo. Ele teve que dividir a vida dele com todas essas tarefas e não teve uma vida como um adolescente normal. Então ele até pode se dá ao luxo de repente não ser tão maduro assim. Mas o problema é que quando chega numa determinada idade, como o Mo falou, o personagem tem que evoluir. Ele tem que casar, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que sair da casa da tia. Mas isso acontece, desculpe. Dá merda. Toda vez que acontece, alguém faz alguma besteira do tipo, não era sua tia, era uma atriz. É, a sua namorada que você amou dormiu com o seu ex. Não! E apareceram gêmeos. Tipo, coisa estranha. Aliás, rapidão. O que aconteceu com o gêmeo da Gwen do Norman? Que pra mim não existe. Estão perdidos nesse mundo de meu Deus. Junto com a May, com a filha do Peter. Cara, eu até li, mas o que eu me lembro é que o irmão gêmeo. Desapareceu e acordou numa praia deserta. Acho que sem memória. Nossa. Por aí. Ou seja, ele pode voltar a qualquer momento. Isso. Como tudo na Marvel. Tá, cara, mas assim, eu acho que tem como sim evoluir o personagem. Eu sou a favor de evoluir, da evolução dos personagens, ainda que pequena, sabe? O Homem-Aranha tem que ser o cara bem-humorado, alegre. Assim, ele não é bem-humorado no começo de conversa. Tudo isso que ele faz, as piadinhas que ele faz durante as batalhas, só porque ele tava nervoso pra caramba. É, porque às vezes ele não sabia o que fazer, ele tava enfrentando um cara muito mais poderoso que ele, e ele tinha que extravasar essa tensão toda, cara. Para ainda assim ganhar um tempo para ele poder planejar o que ele iria fazer. E isso é um dos motivos das piadas que a grande maioria não sabe. É. Mas enfim, cara, eu acho que eles podem sim evoluir os personagens, ainda que coisas pequenas. Uma coisa que o Geoff Johns fez muito bem no Super-Homem foi matar o pai dele, cara. A morte do Jonathan Kent, cara, é uma história tão foda, assim, simples, tão foda, tão emotiva. E cara, é um negócio que evolui o personagem de uma forma tão grande e ainda assim, cara, não tira o status quo dele. Ainda é o mesmo personagem, ainda é o Super-Homem que a gente conhece, mas tem uma causa ali, tem um tchan na cronologia dele que fez ele dar um salto maior naquele status quo dele sem perder tudo aquilo que todo mundo conhece. E eu acho que isso dá pra ser feito com o Homem-Aranha. Com o Flash, cara, o Wally West é um Flash muito foda, é o Flash ainda, é um personagem melhor, muito melhor do que o Barry Allen, e cara, é o Flash que todo mundo conhece, é o cara que corre mais rápido que todo mundo, sabe? Por exemplo, você tava falando da morte do pai do Superman, que evoluiu o personagem, tudo bem, mas isso não é banal já no Homem-Aranha, porque, cara, cacetada de gente morre quase todos os anos histórias dele. Não precisa ser uma morte, sabe? Eu tô falando assim, pode ter alguma outra causa, algum outro acontecimento dentro da cronologia dele que faça ele evoluir sem perder o status quo. Não precisa ser a morte de alguém. Podia ser sim a morte do Tia May, daquela desgraçada. Já era pra ter sido há uns 10 anos atrás, Flávio. Mas ela nunca vai morrer, então assim... até a gente já discutiu isso, não sei se foi no podcast ou no Aranha, mas foi no Arquicast. Foi no Arang. Podem ter outros acontecimentos. O que tu mudaria, não, né? Não precisaria ter o pacto com o Mephisto, ele podia passar por um divórcio, sabe? Ah, não tá dando, Peter, eu sou gostosa e você é um nerd fudido, foda-se, sabe? Vou sair com o Brad Pitt, seu perdedor. Sabe, podia ser alguma coisa assim. Isso ia, assim, fazer ele passar por um grande tormento, ele ia passar por maus bocados, ia amadurecer, cara. Mas assim, não, tem que ser pacto com o Mephisto, vamos foder com você, vamos foder com todo mundo. Imagina o Peter na fossa, tendo que escutar Roxette o dia inteiro. Mas peraí, ele vai escutar Mark 5. O Peter Parker... Peter Parker na fossa, ele naquela Homem-Aranha azul... Uhum. É um momento de fossa ali que ele fica lembrando da Gwen Stacy, cara. Aquela do Jeff Webb com o Tim Sale. A morte da Gwen Stacy foi um fator que fez ele amadurecer e ele não perdeu o status quo dele, cara. Ele continuou sendo Peter Parker, brincalhão, fala besteira, que tá ali fudido, precisando de emprego e é Homem-Aranha, passando por um grande trauma, sabe? Eu não digo que precisariam matar a Mary Jane. Mas pode sim, cara, evoluir o personagem sem perder o status quo. Aí que tá o problema, só. A gente tá partindo de um pressuposto de que todos no universo, no mundo, estão acompanhando a revista do Homem-Aranha, conhecem a cronologia dele dos últimos 10 anos. E, cara, a gente sabe que não é assim. E partindo de uma decisão de mercado, qual é o status quo que a Marvel quer para o personagem? Qual é o status quo que vai vender o personagem? Bem, entendeu? Esse... Não, aí é que tá, velho. Aí é que tá. Depende muito do filme, cara. Isso depende muito de outras mídias agora. Aí é que tá. Olhando essa geração de hoje em dia, o que tu acha que vai vender mais? Um cara, um personagem perdedor, que toma toco de mulher e tá com problema de dinheiro? Ou um cara B10, motherfucker, que desce um sarrafo em todo mundo? Depende do que eles vão achar que vende. Não, mas, cara, o Massa Velho sempre vendeu mais, cara. É isso que eu tô tentando falar, entendeu? Ah, mas o pessoal quer ver de graça também. Nessa geração de hoje, é o B10 Motherfucker. É o B10 Motherfucker, cara. Tá, mas vamos falar do B10 Motherfucker depois. Tá, e é o seguinte. Falamos da evolução do Peter Parker. Vocês acham que o Peter Parker... A partir de quando vocês acharam que o Peter Parker se tornou... aliás, o Homem-Aranha se tornou um herói suficiente para os Vingadores? Ele fala, porra, tudo bem, agora ele tá amadurecido, agora ele pode entrar nos Vingadores. Posso responder primeiro? Por favor. Nunca foi. E nunca será. Nunca foi e nunca será. Agora explica, por quê, irmão? O Homem-Aranha, assim como o Batman, tem um problema, ao começar, o problema da gama de poderes dele. O Homem-Aranha, ele é super poderoso? É super poderoso. Mas não numa escala de um Homem de Ferro, de um Deus do Trovão, de um Supremo, entendeu? Vai pra uma... Vamos botar todo mundo no espaço pra se porrar. Cara, o Homem-Aranha não vai fazer nada, entendeu? O Homem-Aranha funciona bem... Eu não concordo com você, Mo, por causa de um detalhe. O que a Viúva Negra tá fazendo ali então, porra? Preenchendo cota de mulher gostosa, cara. Gostosa. Não, cara, mas peraí. Eu acho... O Homem-Aranha muito mais herói, muito mais forte em nível de poder do que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, eu acho, vou explicar por quê, tá? O Homem de Ferro tem armadura. Se não for armadura, ele não é ninguém, cara. Não, ele é um gênio, bilionário, filantropo e playboy. Tudo bem, ele tem o maior poder de todos, que é o dinheiro. Mas... Tá, vamos colocar assim, o Tony Stark é um Batman sem preparo. Muito embora eu acho que o Tony Stark seja muito melhor que o Batman. Ratinho! JJ fica louco! Cara, eu acho, cara. Então, continua. Por que você acha que ele não é um nível Vingador? Porque, assim, tem outro problema que assim como o Batman, o Homem-Aranha sofre, o Aranha depende muito do lugar que ele vive, que é Nova York, entendeu? Nova York é um lugar vivo nas histórias do Aranha. Coisa assim como Gotham City... Bem explícita naquele meu post sobre diferenças do Batman. Com certeza. Assim como o Batman depende muito de Gotham City, o Aranha depende e muito de Nova York, cara. Então, tirar o Aranha desse cenário, que ele funciona perfeitamente bem sozinho, tirando uma outra participação de personagem, enfim, dupla, sei lá, equipe com outros heróis urbanos, enfim, tirar ele, botar numa equipe do cânone dos Vingadores, que vai enfrentar uma ameaça mais do que um cara com um aquário na cabeça, entendeu? Não, eu acho que não funciona, cara. O Aranha não funciona bem em equipe, sabe? Assim, se for fazer uma história, por exemplo, em que precisam de que se infiltrem em uma base e como um espião, assim, aí tudo bem, até acho que o Aranha serviria como um cara mais stealth, assim. Mas para arcos fechados, entendeu? Uma revista mensal de Vingadores, o Aranha, eu acho, cara, nunca serviu. E tá, beleza. Alguém tem alguma opinião contrária do mundo? Olha, infelizmente eu concordo e discordo. Vamos lá. Por que eu discordo? Eu discordo porque eu acho que o Homem-Aranha tem poder e capacidade para fazer parte de um grupo com os Vingadores, sim. Mesmo que ele fique destoado num ambiente que não seja Nova York, ele possui a inteligência e os poderes que dão a ele uma certa capacidade operacional. Eu acho que ele não combina com os Vingadores, porque há muito tempo atrás eu li numa revista americana, na Wizard, que os heróis da Marvel trabalham com arquétipos da cultura americana. Tipo, os Vingadores... Não, nada que arquétipos indianos. Por exemplo, são uma equipe de futebol americano. Eles têm que ser os melhores, eles têm que ser os campeões. O Quarteto Fantástico é uma família. É a família típica americana. O Homem-Aranha... Nossa, eu quero ser americano agora. Eu quero morar com a sua Richards. Então, o que acontece? É, mas é uma família típica. É o pai, a mãe, o tio sério, que é o Coisa, o tio babaca, que é o Johnny, e o filho. O pai mais chato do mundo. E o filho é o anão de circo, né? Que não cresce nunca, né? É. Aí, o que que acontece? O Homem-Aranha, o Peter Parker, ele é o outsider, ele é o nerd, o cara deslocado. Ele tem aquele estereótipo de sempre ser o cara solitário. Ele é o cara sozinho. É aquele cara de eu sempre me fudi na minha vida, então eu posso resolver meus problemas sozinho. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Ele é muito individualista, diferente do Batman, que é individualista por ser escroto. O Peter Parker é individualista porque ele acha que ele consegue resolver as coisas do jeito dele sem atrapalhar a vida dos outros. Não é porque ele acha que ele é melhor, é porque ele acha que, porra, eu não vou poder ajudar vocês, mas do meu jeito eu consigo fazer alguma coisa. Ele é boa praça, né, cara? É aquele cara tipo, gente... Não vou ajudar, não vou atrapalhar, né? Eu com vocês não faço nada, sozinho eu faço alguma coisa. Então eu prefiro ficar sozinho e fazer o que eu sei do que andar com vocês e ser um peso morto. Pra mim essa é a consideração que ele tem em relação aos Vingadores. É aquela coisa de, caralho, eu não vou conseguir andar com esses caras. Eu não vou conseguir fazer o que eles fazem. Então é melhor eu ficar aqui e fazer o meu sozinho. O seguinte, cara. Personalidade do Peter Parker. A gente praticamente falou disso o tempo todo. Ou foi só isso. Tem alguma história que vocês se lembram que diz sobre a personalidade do Homem-Aranha, que deixa isso marcado? Uma história que a personalidade dele entre e seja a parte principal da trama? Tem a morte da Jean DeWolf, cara. Que, eu ia falar isso. Que a personalidade dele, assim, o Peter David quebra a personalidade dele, né? Porque ele sempre foi o cara centrado, assim, sempre foi o cara tolerante e tal, que sempre... Pô, tá, você é meu inimigo, mas eu não vou te encher de porrada até você babar sangue, sabe? Eu vou te prender com um TI aqui e te entregar pra polícia. E na morte de Jim DeWolf, o Peter David, ele acaba com tudo isso, cara. Ele tira ele da zona de conforto e desce e faz, assim, tipo, uma queda de Murdock, por exemplo. Ele quebra a personalidade do Peter. Total, cara. Ele põe o Peter, assim, louco, totalmente descontrolado. Ele espanta um cara... que ele sabe que é bem mais fraco que ele, que não tem resistência. É um tiozinho, ele. Cara. Sabe? Ele espanta o cara sem pensar, sabe? Ele acaba com o cara e depois, cara, que no segundo arco, quando ele pesa tudo isso que ele fez, ele fica numa angústia tão desgraçada, cara. Ele fica tão atormentado que aí ele briga com a Mary Jane, ele não consegue dormir. Ele sai, assim, puta, que eu fiz, caralho, que merda, cara. E, tipo, ao mesmo tempo que ele tá sentindo, ele se sente culpado por isso, e ele fica puto porque o cara, ele foi solto da cadeia, porque foi diagnosticado como Sam, e ele inclusive, não vai ser... Inclusive, a morte dele é muito legal também, a morte do Devorador de Pecados, né, cara? O jeito que ela se dá. Eu acho que ele é um personagem bem, bem fraquinho, assim, bem babaca. A origem dele é uma lástima. Mas enfim, cara, ele serve ao propósito dessa história. E, pô, isso que o Peter David fez com ele, cara, com o personagem do Peter Parker, é muito legal. Foi a primeira vez, eu acho, que o Peter Parker saiu dessa zona de conforto dele e desceu e saiu dando porrada mesmo. Ele briga com o Demolidor, cara. Ele não tá nem aí, o Demolidor tá tentando colocar juízo na cabeça dele, e ele tá totalmente descontrolado, fala, porra, o que você tá falando, cara? Cala a boca, tipo, vai pra cima dele, cara. É, pra quem não sabe, e pro Dadá, que eu acho que não lê essa história, que o Aranha, ele quebra esse... O vilão é o Devorador de Pecados, né? Ele mata essa amiga do Aranha, e eles, como o Sog falou, ele desce o sarrafo incontrolado... Incontrolado... Ai, caralho! Incontroladamente. Obrigado. Ele dá uma coça no cara que o cara fica todo errado, cheio de sequela, entendeu? O cara, ele sai retardado praticamente da briga, né, cara? Então, é isso que o Sorg falou, de que ele realmente pegou essa personalidade certinha que o Peter sempre teve e quebrou completamente, né, cara? Tá, mas isso devido à morte... embora seja algo grande, mas é só devido à morte da amiga dele. Isso. Isso. Pô, cara, aqui é uma parada que mexe com qualquer um, né, cara? É, a morte, cara. Não sendo natural, apesar de que toda morte é natural, né? Se for pra pensar, né? Imagina que cada um, todo mundo vai morrer um dia, né? Sim. É natural. É. Mas quando é tirada a vida de alguém assim, mexe com uma pessoa. Mexe tanto com uma pessoa que tem gente que chega a colocar uma capa preta e sair defendendo a própria cidade, cara. Quem falou o Sorg, né? Mo, você tem uma história dessa, cara? Cara, bem em escala menor e numa fase bem pior do Aranha também, diga-se de passagem. Mas na fase Back in Black, que eu não lembro como a gente ficou aqui no Brasil. Outro que tá roubando uma história minha. Quando... toca esse de Ciano, por favor. O preto só se fode, né? Quando o Aranha... Durante a Guerra Civil, que a Tia May tomou tiro, quando o Peter descobre que quem mandou aquele assassino foi o Wilson Fisk, ele vai justamente na... o que eu ia falar. Ele vai na cadeia e chama o rei do crime na chincha. E tipo assim, ele deixa bem claro que não é o Homem-Aranha que tá batendo nele, entendeu? Ele tira a máscara e fica só de sem camiseta lá, né, cara? Tipo assim, é o Peter Parker. Boiola. Tipo assim, ele até fala, ele até menciona. Não é o Homem-Aranha que tá te dando essa lição, é o Peter Parker, entendeu? Ele, tipo, bate no... Ele até fala, ele deixa o Wilson Fisk, tipo assim, na capa da gaita e fala, ó, cara, eu não te matei, eu fiz uma coisa pior, eu dei uma surra em ti. Na frente de todo mundo. Cara, só complementando, essa história é tão foda aqui. Quando o Peter entra na cadeia... Os desenhos são muito foda. Ele tá com um uniforme preto. Aí o Wilson Fisk começa a sacanear ele. Ué, tá fazendo o que aqui, herói? Aqui no seu lugar. Então, não vai falar nada, não? Nenhuma piadinha? Sim. Tem um quadro que é assim... Eu acho que no único desenho, ele dá uns 20 ou 30 socos no Wilson Fisk. Ele fica com aquela cara de que porra foi essa? Ele vai lá e de novo, usando aquela agilidade da aranha, pulando de um lado para outro, dá uns... Tipo, jogando Marvel vs Capcom, Maximum Spider, dá uns 3 seguidos no Fisk. Tipo assim, não fala nada, só baixa a porrada. Aí depois que ele... Agora eu vou falar o que eu quero. Nisso, ele ainda sai da cadeia com uma ameaça ainda, entendeu? Tipo, ele deixa, bota a mão na boca dele e fala, ó, próxima vez eu vou encher o teu estômago de teia. se a Tia May morrer, ele fala assim. Então, assim como a saga do Devorador de Pecados, essa aí foi outra em que pegaram a psique do personagem e quebraram, né, cara? Que não era aquele aranha certinho, piadista, que a gente tava acostumado, cara, a ver. Eu fico imaginando se essa série segue dessa batida. Imagina o Homem-Aranha fazendo o que o Justiceiro faz. Aí é que tá, ia mudar o que a gente tava falando nesse podcast inteiro, né, cara? Ia mudar o status quo do personagem. Exatamente. E aí pra esse demais, né? E aí ia partir pra esse B10 Motherfucker que... Ia ser um Warif maneiro. Não, aí é que tá. Eu nem digo um Warif, cara. Poderiam manter isso como cronologia normal, cara. Então, tu precisa, né? Tu quer um personagem... Tu quer transformar o Aranha em um personagem B10 Motherfucker? Tá, eu quero. Eu preciso disso porque o mercado exige que isso seja feito. Ok. Pra que motivo melhor que a Tia May morrer e cara, o Aranha virar um porra louca de um justiceiro, entendeu, cara? Não, cara, mas aí, isso aí não dá pra fazer na cronologia, mano. Não dá. Você vai ter que mudar muita coisa, cara. Não. Não precisa mudar muita coisa. Sabe por que dá pra fazer? Porque, de certa forma, fizeram a mesma coisa agora com o Ciclope. Só que isso gerar um grande problema. Por quê? Dificilmente, se o Aranha quebrasse essa regra, essa lei dele, de que se transformasse num justiceiro com poderes do Homem-Aranha, ele ia voltar a ser o personagem de antes. Aí iam ter que matá-lo e colocar alguém no lugar. Aí sim ia ter um superior Spider-Man. Bom, só quem não falou ainda foi o Super, não é isso, Super? E eu. Não, você Mo compartilhou roubou, do Mo, vai. Você compartilhou do Mo. O Mo roubou a minha. Vamos considerar que foi em conjunto. Eu sou um roubão. Super, sua história. Ah, cara, eu nunca fui muito fã do Homem-Aranha, porque... Beleza, é bom, então é o seguinte... Não, não é porque... Só um pouquinho, antes do Super falar, olha só essa imagem que eu mandei aqui. Cara, o Aranha dá um beat slap no Wilson Fisk, cara. Ele bate de mão aberta, que nem se bate em puta, de acordo com um ex-amigo nosso. Enfim, pode continuar, Super. Deve ser porque eu conheci o personagem, né, o Homem-Aranha, quando ele tinha umas histórias bem ruins, né, ainda publicadas pela Abril. É, pra você ver que não mudou muita coisa nesses últimos 20 anos, né? Mas... Você lembra da... Ratinho, O Superman foi sempre bom, né, o Paulo Kim? É, mas nunca... Ele nunca foi corno do Lex... Não, ele virou choque e fogo. Do Lex Luthor, ele então, nunca... Falar. Ele nunca fez pacto com o Liga, ele foi corno do Batman. Hã? O desenho da Liga, ele foi corno do Batman. Não foi. Na minha cronologia pessoal, não foi. Tem na chama do JJ. Não, vocês se lembram daquele... Teve uma fase que ele tinha poderes cósmicos, né? O Capitão Aranha Cósmico. Cara. Eu tenho esses gibis. O Capitão Universo, mano. É, cara. Eu comprava esses gibis só por causa das histórias dos Novos Guerreiros. Eu pulava, deixava por último os desenhos do Aranha. As histórias. Mas a história que eu quero falar é... do Homem-Aranha e da Gata Negra, escrita pelo Kevin Smith. Que eu acho uma história... Muito boa. Tudo bem. A história nem é grande coisa a história. Mas o que eu gostei mesmo foi, assim, a caracterização que ele deu do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um super-herói porque ele gosta de ser um super-herói. Porque ele é piadista porque ele se diverte sendo o Homem-Aranha. Tudo bem. Tem aquela questão de ele... ser traumatizado pela morte do tio Ben, mas eu gostei daquela caracterização porque mostrou que o Homem-Aranha, naquele tempo, naquele momento, ele era um adulto. Ele já tinha se aceitado a situação. Tipo, tá bom, eu fui culpado pela morte do tio Ben, mas eu me perdoo e vamos seguir a vida. Ele não ficava, como muitas histórias que eu li, que o cara ficava se remoendo. Ai, tio Ben... Putz, cara, se eu não tivesse detido aquele criminoso, você estaria vivo. Ai, eu me sinto culpado por isso. Não, cara, ele seguiu a vida adiante. E as histórias estavam bem legais. Que o Kevin Smith... Acho que o Kevin Smith fez percebeu isso, que já era tempo do Peter Parker parar de ficar chorando pela morte do tio Ben e seguir a vida. E eu acho que aquele personagem, aquela situação, seria a evolução do Homem-Aranha. Seria pra onde ele estaria se ele seguisse adiante. Ele estaria casado com a Mary Jane, estaria levando a vida dele e estaria tudo na boa, cara. Mas não, eu não sei por que o Peter Parker tem que ser um fudido, cara. Porque o fudido vende. Putz, cara. Eu fico pensando uma coisa, Super. Já pensou se ele continuasse complexado hoje em dia? Ah, tio Ben, por que eu não fiz um pacto com o Mephisto antes? Putz, é mesmo, cara. Uma coisa é o personagem ser reflexivo, ter momentos de depressão. Mas, cara, ficar baseando a vida dele toda, assim, o tempo todo... Porra, cara, nem o Moe é depressivo o tempo todo, cara. Até ele tem seus momentos. Mas, porra, peraí, Super, ó. Cara, se você tem a oportunidade de parar um cara... Parar uma situação... E você deixa correr, e você vê que essa situação deu merda depois, pô, você vai se sentir culpado. Ainda mais devido à proporção, né, cara? Pô, morreu um familiar seu, cara. Um cara que era praticamente seu pai. Sim, eu concordo com você. Mas o ponto aí é que o cara já é um adulto. Ele ficar se remoendo por uma coisa que ele fez quando era adolescente, idiota... Não, mas tem uma coisa que é interessante. Vai, sobe. Depois eu acho que isso foi só um catalisador, igual o morte do tio Ben é um catalisador pro Peter ser Homem-Aranha, igual os pais do Bruce Wayne. Eu acho que hoje, cara, ele leva isso com ele, só que ele não fica sempre remoendo, cara. Tanto que, assim, nunca é tratado ele, tio Ben, que saudade, sabe? Pô, cara, eu li muita história assim, cara. Sorge, só literalmente engatando Ui no seu assunto. Ui. Exatamente isso que eu ia falar, porque existe uma diferença fundamental entre esses traumas. Porque o trauma do Bruce Wayne é muito mais a questão da perda. Tipo, o Peter também perdeu, mas a culpa foi dele. Então o Peter transformou a culpa em responsabilidade, e isso, quando os roteiristas não atrapalham, ajuda ele a crescer. O Batman não. Eu até só discordo veementemente dessa história de que Bruce Wayne morreu quando os pais deles morreram. Não, o Bruce Wayne não morreu. O único problema é que o Bruce Wayne está travado nos 9 anos de idade desde sempre. Ele é um homem que treinou, que é mais inteligente que todo mundo, que dá surra no Super-Homem, caralho, a 4. Mas falando de forma direta, ainda é um moleque de 9 anos de idade chorando a morte dos pais. O Peter não, ele seguiu em frente. Ele evoluiu. Ah, cara, eu acho que não, porque senão ele largaria, ele não ficaria. Ah, não, isso mas também não é. Eu acho que nem é ele, cara. Eu acho que é mais os roteiristas que tem que ficar relembrando esse tempo todo. Os roteiristas trabalham da seguinte forma: vamos explorar os ganchos do personagem. O Bruce Wayne deixa esse gancho. Independente se for na mão do Morrison, do Frank Miller, de qualquer um, ele sempre vai ser o cara traumatizado pela perda dos pais. O Peter não. O Peter, mesmo que você coloque na mão de um roteirista completamente filho da puta, tipo o Grant Morrison, que adora inverter a vida do cara de cabeça pra baixo, ele vai ser um cara que meio que superou a perda, que transformou aquela merda que ele fez na vida dele num combustível pra ser uma pessoa melhor. O Bruce não tenta ser uma pessoa melhor. Ele só pensa em tentar aliviar a dor dele quebrando a perna dos outros. Cara, a gente tá indo muito fundo nessa conversa. Vamos pular pra uma próxima e vamos nos encaminhando pro final. Superior Spider-Man. É uma evolução do Peter Parker? Tô saindo agora. Eu não sei o que tem isso. Cara, o Superior Spider-Man é só uma fase. Eu não acho que na cidade está no superior, é isso que vocês estão falando? Não, cara, a questão é o seguinte. Porque assim, ele não é o Peter Parker. Ele não é o Peter Parker. Cara, vai voltar tudo o que era, não adianta. Vai voltar o Peter Parker, vai voltar a ser o Homem-Aranha e o Oquinho vai. Que nem o Peter Parker chama ele de Oquinho, né? Vai voltar a ser o vilão, cara. Vai voltar. O que eu acho escrotice é que essa história caberia perfeitamente dentro da HQ mensal. Mas não, eles fizeram isso um show, sabe? Um espetáculo. Dizendo que, não, a partir de hoje. O personagem cocô, nunca será como foi antes. Um show de cocô, né? Vamos jogar no ventilador e mostrar pra todo mundo: olha que merda que eu tô fazendo. Mas cara, você tá certo, cara. Você tá certo. Acho que foi tipo assim, né? Como é que eu vou acabar com o Homem-Aranha agora? Não, cara, porque o Homem-Aranha já passou por várias fases durante a história dele. Ainda bem, senão a gente não estaria gravando esse podcast hoje. Sim, mas como teve aquela fase que por exemplo, imagine se fosse feito hoje. Se fosse escrita hoje aquela história do Homem-Aranha com 6 braços, ia ser a partir do número 1 de novo, sabe? Eles iam cancelar a revista, o Supremo Spider-Man, é o Homem-Aranha com 6 braços. O Spider-Man. O que o Super tá falando é que não tem necessidade de sempre ser um mega evento. Olha só, agora o Super e o Spider-Man a partir do número 1. Não, é mais um arco, mais uma fase dentro da revista Spider-Man, por exemplo. Isso, cara, é só mais uma história. Mas não, eles fazem isso como se fosse assim um espetáculo. Não, a partir de agora. É marketing, é Super, é pra vender. É isso que eu, isso que eu acho escrotice, cara. Não precisa mas disso. Mas isso é escroto, mas isso é do mercado. Isso aí, infelizmente, não tem como a gente debater. Debater sobre as estratégias de mercado é tentar descobrir por que eles não querem ganhar dinheiro. E isso é impossível, eles querem ganhar dinheiro. E sabe o que me deixa mais puto? É que depois de tudo isso, Vai ver as vendas do Superior Spider-Man agora, esse mês, cara. Vendendo pra caralho, cara. Não, eu diria isso, não é nem isso. Justamente o oposto, eu acho, cara. Não, cara, tá... Aproveitando esse ensejo, deixa eu lançar uma pergunta pra vocês que eu já fiz e eu acho que é interessante a gente pensar. Eu dei uma olhada em alguns fóruns gringos, em outros blogs também, e eu percebi uma coisa. Será realmente, não me critiquem nem me xinguem, será que realmente Superior Spider-Man é bom? Porque a gente fala mal porque a gente detesta, mas nós temos uma ligação afetiva com o personagem, a gente conhece ele há muito tempo. Será que realmente essa história tem qualidades e méritos que a gente, por causa dessa ligação com o personagem, não estamos enxergando? Mas eu vou te responder da seguinte forma, cara. Nós achamos ruim porque nós temos uma ligação com o paciente. Com o paciente. Com o paciente. Paciente terminal, você quer dizer. Com o personagem. Não, já morreu faz tempo já, louco. Mas aí é o seguinte, cara, se nós não tivéssemos essa ligação, nós, com qualquer outra coisa, nós não acharíamos ruim, nós simplesmente passaríamos por ela. A gente compra, a gente lê, a gente critica, justamente porque a gente gosta daquilo, entendeu? Enquanto a gente achar bom, ótimo, vamos elogiar, embora a gente não faça isso. Mas se a gente não tá gostando, é por causa que a gente gosta, cara. Hã? A gente não tá comprando porque a gente gosta e porque a gente não quer se dar ao luxo de participar dessa empáfia. Isso, se a gente não gostasse ou se nós não tivéssemos uma carência, caralho, eu tô errando tudo hoje, nós não tivéssemos um afeto por aquele personagem, nós simplesmente passaríamos por cima e não iríamos discutir nada disso, cara. Ah. Olha, Nuco, essa questão que você levantou, se o Super Spider-Man é realmente bom e a gente que tá sendo bando de velho reclamão, cara, essa mesma pergunta vale pro Liefeld, cara. Pô, o cara vende, apesar de ser uma merda. Seria a mesma coisa a gente perguntar, ué, será que o Liefeld é realmente bom? Nós aprendemos a ter um olhar crítico pra aquele tipo de coisa, cara. É, realmente. Mas a pergunta é feita porque é necessária uma resposta. Eu acho, minha opinião, já dando a minha opinião sobre o Superior Spider-Man. Eu acho que foi feito muito estardalhaço em volta de algo que não é tudo isso. Então, é exatamente o que você falou. Não precisava fazer toda essa estratégia de mercado. Foi feita para aumentar as vendas porque eles tomaram uma rasteira por causa do reboot da DC. Se fosse uma saga fechada dentro da história do Homem-Aranha, ia ter menos impacto e talvez tivesse até uma aceitação melhor de nós, velhos rancorosos. Eu ainda acho que essa série vai acabar da seguinte forma, é uma opinião pessoal. Vão descobrir que, na verdade, isso foi um surto esquizofrênico, que nunca existiu esse negócio de dominação mental. O que houve era Peter Parker fazer uma segunda persona, a mente dele entrou em frangalhos, e ele pensou que era o Otávio. Tipo, que é muito mais fácil pra ele dizer que ele era um vilão, por isso que ele fez as merdas que ele fez, do que ele admitir que cruzou a linha da verdade. Mas aí, seria uma puta de uma sacanagem também, né, cara? Mas já fizeram isso com o Demolidor, cara? Já fizeram isso com o Demolidor? Fala, Sorg. Eu acho que vai ser uma coisa muito massa velho. Tipo, vai acontecer algum... Ele vai precisar de ajuda de algum místico, tipo o Doutor Estranho, e de alguma forma ele vai conseguir expulsar a consciência do Otto dentro de fora, pra fora do seu corpo. O Otto vai entrar num mecha super foda. Não, vai virar um metaloid. É, sabe, com braços hiper... Cada braço vai ter dedos, lasers e o caralho. Não, e o Peter Parker. Vai ter dedos, lasers e caralho. Porra! Caralhos. E o Luke vai ficar puto. Que cada dedo vai ter caralhos e o Luke vai ficar putaço. Porque eu não tenho um, o cara vai ter 20. Você não tem um. Mas eu, cara, não, na boa, eu acho que vai ser uma coisa bem estúpida assim, cara. Vai ser uma. Não. Vai ser uma história estúpida e o King vai fazer um post lamentando com 200 milhões de caracteres. Sabe o que é pior? Sabe o que eu acho detestar mais? É porque, de certa forma, toda essa mudança da comportamento do Homem-Aranha, não do Peter Parker, tá fazendo com que a comunidade da Marvel, os heróis e as pessoas normais, tenham uma nova visão sobre o personagem. Vai ser muito escroto se de repente juntarem todos os Amites, Vingadores, Quarteto Fantástico, e todo mundo descobrir: oh, era o Dr. Octopus, não era o Peter Parker, não era o Homem-Aranha. Porque tecnicamente vão virar: pô, não foi você, Buddy. Não se preocupe, a gente não te culpa por nada. Mas se for pra fazer isso, mas rapidinho, deixa eu terminar. Se for pra fazer isso com ele, então comecem a fazer isso com o Ciclope também. Porque foi a fé, se não foi ele. O Inferno falou, cara, que isso é apenas, cara, pra dar uma infortificação no personagem. Porque o que vem de hoje é o que a gente falou antes, é o B10 Motherfucker. E o Peter Parker nunca seria um B10 Motherfucker, com exceção de histórias igual essa do Back in Black e da morte da Ginger Wolf. Então, ao fim das contas, independente da forma, ele vai voltar a assumir o corpo dele, ou ele vai descobrir que na realidade sempre foi ele nunca teve o Otto ali, só para depois ele assumir uma faceta mais foda, sabe? Mais agressiva, mais estratégica, sabe? Mais, que use mais os recursos intelectuais dele, não aquele cara de base que sempre fica pulando ali, sentido de aranha e tal, sabe? Eu acho que eu concordo com o Inferno nesse ponto. Vai ser só pra isso, pra dar uma fortificação no personagem. Ok. Já falamos muito do Superior. Você quer falar alguma coisa, mano? Eu digo que nem isso, cara. Acho que tudo isso daí, que o filme novo estreia em 2014, né? Sim. Uhum. Ah, então tá bom. Então, em 2014, vocês falam comigo. Eu aposto que o Homem-Aranha vai virar o Peter Parker hipster do cinema. Tudo isso aí de Superior não vai ser de descontinuado vai de novo. Vai servir pra nada, né? Vai servir pra nada. O Peter Parker vai voltar a ser um cara hipster que anda de skate. E todas essas histórias não forem pro vinagre por causa do pseudo reboot que vai acontecer depois de Age of Ultron. Eu aposto, cara. Assim, tu acha que vai continuar o Peter Parker, Dr. Octopus, / Dr. Octopus? Não, não vai. A Marvel não é burra e sabe, não vai fazer isso, cara. Foi só causar burburinho. Eu acho que o Homem-Aranha tinha que trocar uma ideia lá com o nuclear lá da DC lá. É mesmo naipe. Pra terminar, Mo, quem é o Peter Parker pra você? Peter Parker pra Peter Parker. Ai, uma pergunta difícil, né? Cara, eu sinto saudade daquele Peter Parker professor, cara. Do início do... Quando o Straczynski pegou o personagem e a gente sentia que o personagem tava realmente andando de novo, assim. Acho que eu sinto falta daquilo, assim. O Aranha tem que sair no meio da aula por algum motivo, não volta pro recreio, sabe? Professor ausente. E, enfim, cara, acho que sinto bastante saudade do Aranha professor, cara. Não digo que é o Aranha o Peter ideal, assim, mas se me perguntasse hoje quais histórias que eu sinto saudade de ler, eu acho que essas histórias hoje seria algo que eu gostaria de voltar a ler, cara. E você, Sorg? Ah, cara, eu tô com o Mo nessa. Eu gostava dessa fase dele professor. Eu gostava dele pra caramba, casado com a Mary Jane e fazendo bico, dando aula aqui, tirando umas fotos ali pra pagar aluguel e tal. E a Mary Jane também trabalhando como modelo, arrumando... Ganhando muito mais do que ele, né? Eu gostava pra caramba dessa fase, cara. E aí hoje, pra mim, o Homem-Aranha é o Miles Morales. Não existe Superior, não li nenhuma edição, não pretendo. Agora o senhor foi incoerente. Como o senhor falou que não gosta do Homem-Aranha Superior, se o senhor acabou de falar que não leu e nem quer ler? Como você pode falar uma coisa assim? Bem-vindo ao Bar dos Enxutos. Cara, foi tudo isso, cara. Olha só, o Otto assumiu, ele entrou na mente do Peter Parker, ele assumiu o corpo do Peter Parker. Não, cara, simplesmente não. Não precisa ler pra saber que é um bolo de cocô, né? Cara, porra, Dadá. Tudo bem, vai, deixa pra lá. Eu só tentei colocar na fogueira. Da filosofia lumukiana da Rosa, então. Eu só tentei colocar o Sorg na fogueira. E o senhor Super? Quem é o Homem-Aranha? Quem é o Peter Parker? Pô, esse cara é muito Peter Parker, cara. Cara, Eu vou seguir a fila, né? E eu vou concordo com o Sorg e o Mo. Acho que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha professor mesmo. O Peter Parker é que dá aula lá pra molecada na antiga escola dele, né? E eu acho que o Straczynski botou ele na reta, né? Deu um caminho pra ele. Só que veio a Guerra Civil e fudeu com tudo. Mas se fosse assim como sugestão de leitura, eu acho que o pessoal devia ler, eu acho que o Eunuco vai concordar comigo, que é o Invincible, que é um caso claro de evolução de personagem. Ele vai casar agora o personagem. Então, acho que ele vai ser pai também, né? Ele vai casar porque a namorada dele tá grávida. Então, cara, ele começou de um adolescente, já se tornou... E é dele, tá? Não é do Norman Osborn. Ele começou como um adolescente, agora é um jovem adulto, e isso em 100 edições. O Robert Kirkman conseguiu evoluir o personagem em 100 edições. E você leu quantas edições numa noite, Eunuco? Todas. Puta merda. Pra você ver, essa merda é viciante, né, cara? Você não consegue parar disso. Caralho. Então é isso que eu recomendo. Leiam Invincible, que é pra mim é o Homem-Aranha que vale. Partindo desse que o Super falou, só interrompendo mais um pouquinho, acho que não precisa nem ir tão longe, cara. Leiam o Homem-Aranha Ultimate do Bendis. Desde o número 1, antes do Miles Morales, cara. Porra, meu. Não, cara. É o Peter Parker, assim, entendeu? E leiam todos em uma noite. Leiam todos em uma noite. Cara, se você somar, são quantas edições, né? Cara, são 150 edições do Homem-Aranha, mais as edições atuais. 173 edições do Aranha Ultimate. Caralho, velho. Cara, imaginar que aquele cara, o Mark Bagley, desenhou mais de 100, né? Sem ele parar. Ele foi até o final, mano. Ele teve, assim, umas duas ou três que ele não desenhou, mas ele foi até o final. Não, cara, ele foi o único desenhista das, acho que, 110 edições, cara. As 100 primeiras, pelo menos, eu tenho certeza que foi ele. Eu sei que a edição 100 teve 100 capas diferentes. Cada uma desenhada por um desenhista famoso ou não. Beleza. E você, Nuco? Bom, eu concordo com todos vocês, não só pela maneira... Porra, então, sempre que eu perguntei... Cara, mas é unanimidade, porque o personagem Peter Parker como professor é a evolução natural do Peter Parker, porque como Homem-Aranha ele seria sempre aquilo. Os poderes dele já estão estabelecidos, a habilidade dele só ia aumentar com experiência, mas como pessoa, o que é que como um cara ser humano foda em ciências faz depois que ele sai do ensino médio? Ele faz uma faculdade, depois que sai da faculdade, porra, ou ele vai trabalhar no laboratório de química, ou ele vai ser um cientista, ou ele vai ser um professor. Então ele tentou de todas as formas fazer qualquer uma coisa dessas. Mas todo mundo sabe que na Marvel, pra você ser cientista, você tem que ser igual o Reed Richards. De 5 em 5 minutos, abrir um buraco pra outra dimensão. E pra você ser um... trabalhar num laboratório, tem que ser igual o Tony Stark. Tem que ser rico. Como ele não é nenhuma coisa... Não necessariamente. O Peter Parker tá trabalhando no laboratório de Horizonte. Então, mas aí eu supero. Caga pra isso. Se ele for um vingador, né? Necessariamente não, ele tem que encher a Mary Jane de porrada, né? Que nem Hank Pym. Pensa na seguinte forma. Ele, como professor, funciona tão bem quanto o Homem-Aranha, tanto como Peter Parker. Porque como professor, ele vai dar aula pros moleques que passaram pelas mesmas merdas que ele. E como ele é um herói, ele vai poder ajudá-los mesmo sem a máscara. E uma ideia que eu tava pensando quando o Super falou que tava lendo Os Novos Guerreiros. Se o Peter Parker tivesse continuado como professor, não teria acontecido Guerra Civil. Porque ele provavelmente, na mão de um roteirista bom, ia pegar aquele bando de merda dos Novos Guerreiros e... Vem cá, molecada, vou ensinar a vocês como é que se faz. Caralho, louco, pode crer, cara. Ele ia virar tipo um Capitão América de várzea, tá ligado? Ia virar Capitão América da molecada da Marvel. Cara, seria legal, né? Imagina, né, só o Homem-Aranha treinando super-heróis adolescentes, cara. Pô, ia ser muito foda, cara. Super-heróis urbanos, assim, né, cara? Ia ser muito legal, cara. Nem heróis urbanos, adolescentes mesmo. Seria legal ver o Peter Parker. Ele se veria naqueles adolescentes, né? Não, ia ser engraçado que o Peter Parker ia botar a mão na cara do Capitão América e cala a boca, você é um soldado. Na cara do Wolverine, cala a boca, você sempre foi velho. pra cara do Tony Stark, cala a boca que você é um riquinho. Você sempre foi um bêbado. Eu fui um merda, eu tomei toco, eu tive que ralar quando eu era adolescente, eu fui estagiário, então eu vi o meu melhor amigo pegando a mulher que eu amo, eu vou cuidar desses moleques. Aqui é favela, aqui, só ia falar, aqui é favela, mano, aqui é Corinthians. Tem uma, nas últimas edições que saíram aqui no Brasil, pela aquela editora, tem uma história pequenininha que parece que lá na Shield tem os heróis lá, como é que se diz, os novatos, né? E o que acontece, não tinha professor, né? Parece que o Reed Richards esteve aqui numa missão com o quarteto, chamaram o Homem-Aranha, você não quer ir lá, né, trocar uma ideia com a molecada e tal, pra eles verem como que você se tornou o Homem-Aranha, né? Ele, pô, não sei e tal. Não, aliás, ele fala assim, pô, gostaria muito, cara, eu voltar a ser professor, claro, vou sim. Só que o seguinte, cara, acaba sendo um maior desastre, sabe? Ele leva a molecada pra aprender algumas coisas sobre o terreno e tal, sobre, olha, vocês não podem destruir a cidade, porque a cidade é assim, tem pessoas, cara, tal, sabe tal, tal. Porque ia ser foda, ia ser mais ou menos aquilo que estão tentando fazer com o Wolverine nos X-Men. Só que daria certo. Mas, gente, sem querer estragar a alegria de vocês, não teve uma tentativa assim com um tal de Alpha? Não, não, não. É diferente. O Alpha, ele não foi um pupilo. O Alpha foi um acidente que o Peter se responsabilizou. Tipo, caralho, eu gerei o acidente que deu os poderes pra esse moleque. Porra, então, de novo ele... isso, cara. Esse negócio. Eu sou culpado. Porque ele tava testando uma tal de umas partículas Parker que ele desenvolveu e deu uma merda lá. O Alpha tava num passeio de escola e acabou sendo, assim como o Peter Parker, vítima do acidente e ganhou superpoderes. Então ele se sentiu responsável e falou, eu vou cuidar desse moleque e vou fazer por ele o que não fizeram comigo quando a aranha me mordeu. Então, no caso, não é ele querendo ajudar, sendo o professor, sendo o cara amigo que vai dar um apoio e vai ensinar o cara a ser um herói melhor, um adolescente melhor. É o Peter Parker, mais uma vez, sofrendo de complexo de culpa. Porra, enfim. Pô, seria uma história legal pra caralho. Mas ainda assim, acho que ele não tem pulso pra controlar alunos super poderosos. Mas aí que seria a piada, ele, cara. Aí que seria a piada. É ele tentando dar moral, ao invés de simplesmente fazer o que eu faço, que é ser tirando na porra da sala de aula. Cara, seria legal esse contexto todo aí, se o Demolidor junta, hein? Eu acho o Aranha e o Demolidor tem uma dinâmica muito foda, cara. Sim. Porra. Pô, ia ser assim, uma perfeição de todos os personagens urbanos. Mas é muito legal. A Marvel só quer saber agora de Vingadores, porque é o que dá dinheiro. Cara, ia ficar muito foda. Vamos mandar essa ideia pra Marvel, a gente pode ser até contratado. Eu vou escrever um pseudo roteiro e vou enviar pra ele. É, Homem-Aranha e seus alunos. O Homem-Aranha é legal, porque qualquer pessoa que faça parceria com ele, sempre casa legal, né, cara? O Demolidor fez várias parcerias com ele já e sempre casou bem. Eles são bem amigos, né, cara? Uhum. Menos o Capitão América. O Demolidor, cara, o Homem-Aranha, eles têm uma dinâmica, cara, muito Capitão boa, América, cara, não é amigo de... Pera. Sorg, você falou de quem? Não, o Demolidor e o Homem-Aranha tem uma dinâmica muito boa. O Aranha com o Wolverine tem uma dinâmica muito legal. É muito, cara, engraçado, cara. É muito ele com o Tocha Humana também é bacana. Cara, ele funciona muito bem, cara, cara, a personalidade dele é muito interessante, cara. Essa história aí que você falou do Homem-Aranha com Tocha Humana foi escrita pelos Dan Slott, não é? Cara, então, eu tenho ela, mas eu não lembro agora. Eu sei que é uma história muito legal, cara. Então, cara, é por isso que eu escrevi um post um tempo atrás que era defendendo o Dan Slott. O que eu dizia? Que o Dan Slott... Tá fazendo aqui, hein? Não, cara, é o seguinte, o Dan Slott cansou de escrever história boa que ninguém lia. Então, quer saber? Vou escrever coisa e encher o rabo de dinheiro. Pra mim, isso é que aconteceu. Porque se você for ler as histórias que ele escrevia antes do Homem-Aranha, era o quê? Era aquela mulher Hulk advogada, era essas histórias do Homem-Aranha com o Dan Slott, ele é um bom roteirista, cara. É, cara, mas ele acho que roteirista. Ele simplesmente se cansou de escrever bem, se esforçar pra escrever uma coisa de qualidade e ninguém lê. Então que se foda, porra. Se o então pessoal quer ler merda... Ou então chegou um roteirista, um daqueles... empresários pica-grossas da Marvel e... O negócio é o seguinte: minha esposa escreveu esse roteiro. A gente precisa de alguém pra dizer que foi a pessoa que escreveu. Quem se candidata? É, eu também acho, cara. Ele dá uma humanizada legal nos personagens, no roteiro dele. Mas, cara, a gente podia... No começo eu achei que não ia render esse podcast, mas se deixar, vai longe. É, eu vou pedir pra vocês fazerem as suas configurações finais sobre o Peter Parker, começando pelo Mo. Ah, com suas configurações finais, cara, volta... Aliás, volta não, sai da slot. Só isso, volta Peter Parker, advisor, professor, cara, é só isso que eu tenho a dizer. Mo, pergunta e resposta seco. Sai da slot, entra... Sorry, pensa aí. Mark Wade. Caralho. Oh, foda. Sorg, suas configurações. Não, peraí, melhor ainda. Posso voltar? Diga. Alan Moore, cara. Ah, não. Não, cara. Ele ia desconstruir o Aranha, né? Ia provar que ele é um merda, né, cara? Tipo... Aranha ia ficar dando surra de benga. Ou então ia ter uma história paralela mostrando que, na verdade, a Tia May estuprou o Aranha pra gente ficar dando de tarde. Não. Ai, cara, o Alan Moore virou um velho depravado, né, cara? Sorg, configurações finais. Homem-Aranha que vale hoje é o Miles Morales. Sai da slot e entra e volta e entra Bendis. Puta que pariu. Negócio. Eunuco, você. Bom, pra mim o Homem-Aranha é o vizinho, o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha o Aranha maneiro que conversa com todo mundo. O Aranha que consegue, antes de dar um soco na cara do Justiceiro, trocar pelo menos meia dúzia de papo com ele. E esses aranhas que estão existindo atuais são merdas, tirando o Aranha do Bendis, o Aranha Negão. E pra mim, nada me tira da cabeça que o melhor filme do Aranha vai ser com o elenco todo de Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody hates mine. Super, você. Ah, cara, eu sou um velho rancoroso agora, mesmo não lendo mais Homem-Aranha. E pra mim o Homem-Aranha é o Aranha Professor, né? Peter Parker Professor. E sai da slot e entra Geoff Jones. Muita gente reclama, mas, pô, esse cara consegue consertar qualquer personagem. Depois ele estraga, né? Seria interessante, hein? Cara, ele melhora o personagem e estraga a história. Cara, ele consertou o Gavião Negro, provavelmente o personagem com a cronologia mais confusa dos quadrinhos, cara. Cara, ele conseguiu fazer o milagre de deixar o Aquaman poderoso. Então, entra Geoff Jones com desenhos do Ivan Reis. Pronto. Não, eu tô pensando aqui, na minha cabeça eu tô vendo o Chris com o uniforme do Homem-Aranha, cara. O Júlio seria quem, cara? Tio Ben? Não, cara, aí o Tio Ben ia morrer, cara. O Júlio seria o JJ, então. Não, o Júlio seria o tio dele, o Gatuno. Ia ser o... Puto, eu não lembro o nome dele, foda-se. Minhas configurações finais. Eu não sei, cara. Eu gosto muito do Peter Parker adolescente, assim, sem dinheiro. Isso é muito Peter Parker, cara. É um estereótipo já. Isso é muito Mo, né? Isso é muito Mo, cara. O Mo é o Homem-Aranha brasileiro. Que merda, hein? Por isso que o Brasil tá assim, né, cara? E eu acho também que esse podcast não ia... Não, eu pensei que não ia ser produtivo, mas foi produtivo. E foi mais legal ainda. Acho que os leitores vão gostar mais porque não tem berros do Léo. Porra! E não tem o inferno. E não tem o Creed. É lógico que ia ser bom. E não tem o King ou o Ace. Não sou o Witch King. E eu acho que é isso, né? Alguém quer mais falar alguma coisa? Qual o e-mail do Baile dos Enxutos? O Baile dos Enxutos @gmail.com. Repetindo, o Baile dos Enxutos @gmail.com. Se alguém souber como consertar essa porra de feed pra iTunes, por favor, ajuda a gente, cara. A gente não sabe fazer isso, sério. A gente realmente tá pedindo ajuda de vocês, cara. Ajuda a gente. Vou saber o Twitter, aquela porra. Arroba. É arroba. Qual que é, sorry? Arroba. Arroba BD underline. Eu acho que é isso aí. Não, não é isso. Arroba Baile dos Enxutos, porra. Underline, isso que. Porra, caralho. E procurem o Léo na PlayStation Network. Não, porra, Alequina, não. Então, até semana que vem, minha filha. Então é isso. Acabou o podcast. Até semana que vem. Semana tchau, que vem, pessoal. Minha filha. Até a próxima. Isso aqui, minha filha. Acabou o podcast, minha filha. Isso não prova tchau, nada. Tchau, tchau. Tchau. Tem a laranja, morango e banana. E na mansão, hein? Só não tinha jacatu, meu bem. Como? Como é? Só pra, então, cortar o assunto. Você viu o comentário que o cara disse pra, no seu... Responder o seu comentário? Qual comentário? Do Creed lá. É, ah, é? Dá pra ele, então. Aí o... Você respondeu, né? Renato Russo é o primeiro emo do Brasil. O que o cara respondeu? Não, outra pessoa respondeu. É o pudim de buça. Ele respondeu, pena não ser o último. Vamos começar. Ah. O super... Pô, deixa pra lá, vai, continua. O galhaço começa. Vai, vou começar. Caralho, a porta aí. Todo mundo viu, faz isso então viu, na hora que ele apresentar. Todo mundo faz isso. Eu queria que o inferno viesse hoje. Pra dar pra ele. Agora grava. É. Como eu disse anteriormente, o podcast hoje vai ser sobre a evolução do... Caralho, Mo, tá foda, hein? Não foi o Mo agora. Tá, foi sim, fui eu. Desculpa. Ah, o Eunuco tá resfriado também. Eu tô resfriado, mas não fui eu, foi ele mesmo. Ele falou em terceira pessoa. A gente tá esquizofrênico. O... Caralho, eu me perdi. Feira da fruta, ei, feira da